É um projeto que começou inicialmente com trabalhar com os nossos utentes em cadeira de rodas e depois de perceber que alguns tinham as dificuldades necessárias para poder praticar a bócia, porque o bócia é um desporto muito específico para pessoas com paralisia cerebral e outras doenças que lhes retira alguma capacidade motora, lancei o desafio à direção e a direção achou por bem criarmos a equipa e assim aconteceu. Treinámos algumas vezes por semana e fomos este fim de semana ao Algarve. E o que é o bócia? Porque muitas vezes falamos do bócia, mas não sabemos em particular o que é este desporto. O bócia é uma modalidade que se pode praticar em individual, pares ou equipas. Neste caso nós participamos em individual e em que consiste? É um jogador contra o outro. É muito similar à malha, conhecida como a malha, uma bola branca que é lançada para dentro do campo e depois os jogadores lançam as bolas deles, ou azuis ou vermelhas. O jogador que estiver a perder é o jogador que continua a jogar até terminarem as bolas dos dois jogadores. Os árbitros fazem a contagem de quantos pontos é que o jogador que ganhou, que é sempre o jogador que está mais próximo da bola alvo, fez, e por norma é um máximo de 6 pontos, se não houver faltas nos lançamentos. E depois é um tipo ténis, são 4 parciais, faz-se um somatório dos 4 parciais e fica o resultado final. E é uma prova em que os atletas estão de cadeira de rodas. Sim, o bócia sempre é obrigatório. Em cadeira de rodas. Mesmo eles podendo andar em pé no dia normal, como nós temos uma jogadora que não tem cadeira de rodas, mas tem que jogar sentada na cadeira de rodas, depois fazem os lançamentos como entenderem. Podem fazer um lançamento com a mão, com o pé. Há alguns com mais dificuldade. Nós temos um caso de uma jogadora que eles são divididos por classes em função das capacidades que eles têm. Os jogadores que têm mais dificuldade, não conseguem fazer lançamentos, usam uma calha. Uma pessoa direciona a calha como eles entenderem, como eles disserem, e nós pomos a bola e eles fazem um lançamento final. E como é que foi esta participação este fim de semana? Pessoalmente, como treinador, foi muito gratificante. Conseguimos trazer um segundo lugar. E eu acho que eles, os dois jogadores que foram, divertiram-se imenso. Praticámos, o Tiago jogou 3 jogos, 3 partidas, a Rosa fez 4, e foi o facto de saírem da Santa Casa, saírem da Oliveira Hospital, irem a Lolé, representarem o nosso concelho. Eu acho que foi muito gratificante e o segundo lugar acho que é um lugar merecedor de... E agora há mais provas previstas? Como é que corre este calendário? Este campeonato foi das classes, quando eu um bocado falei em classes, a BC1, BC2, BC4 e BCE. Falta a BC3, que é a tal classe dos que têm jogos, jogam com calhas. Nós temos uma jogadora, BC3, que irá participar, se tudo correr bem, em abril, dia 11 de abril, em Alenquer. E que expectativas é que tem, então, quanto à participação neste campeonato? Já veio satisfeito por terem conseguido este segundo lugar logo na estreia da vossa equipa neste campeonato? Está à espera de bons resultados? É por isso que trabalham também? Eu acho que qualquer treinador quer sempre o melhor dos seus jogadores, mas eu tenho noção que nós temos jogadores, nós neste campeonato em Lolé defrontámos uma jogadora da Seleção Nacional e perdemos 20-0, o que é normal. Um jogador que tem 5, 6 meses de treino contra uma jogadora que já joga bócia há anos, pronto, nota-se a diferença. Existem vários jogadores que são praticamente profissionais de bócia. Os utentes estão nos carros deles e têm os treinos semanais, nós não treinamos diariamente. No caso da próxima competição, vamos experimentar, vamos ver como é que ela reage, até porque é uma cliente da instituição muito particular, surda-muda, muito divertida, que gosta muito de praticar bócia, mas eu sei que há jogadores de nível internacional e nós podemos calhar, podemos ter o azar de calhar nesses grupos e será um bocadinho mais difícil. É importante a participação da Santa Casa neste campeonato, é pela primeira vez que isto está a acontecer. É importante para a Santa Casa, é importante para também se dar a conhecer fora de portas, enquanto técnico do desporto desta instituição, do concelho, que é uma instituição que presta apoio a pessoas com deficiência. É importante para a Santa Casa. Eu acredito sim, porque neste fim de semana foi engraçado, muitos treinadores, muitos, inclusive na portagem, olharam para a carrinha e perguntaram onde é que é Galizes? E pronto, neste caso o provedor ia a conduzir disse, o Oliveira do Hospital, distrito de Coimbra, e muitos treinadores que não nos conheciam lá nenhum, nunca nos tinham visto, porque questionavam onde é que vocês são? Ah, Oliveira do Hospital, Galizes ou Oliveira do Hospital? E o nome da Oliveira do Hospital já começa a entrar no mundo do desporto adaptado, e neste caso, para mim, como técnico de Galizes, da Santa Casa, deixa muito, muito feliz, e é isso para que eu trabalho. Portanto, vocês já fazem parte da Associação Nacional de Desporto, não é? De Paralisia Cerebral. Há a possibilidade até de algumas provas do campeonato poderem acontecer por cá? Eu já obtive um feedback positivo por parte do município que gostariam de receber, eles gostaram da ideia. E eu já ouvi dizer que queriam fazer qualquer coisa. Eu sei que vamos ter uma atividade futura de promoção de bócia, neste caso sénior, que também existe vertente para os idosos, e tem muita expressão a nível nacional. Vamos fazer uma promoção em parceria com o município. E eu gostava imenso que fôssemos anfitrião de uma prova, mas isso é um bocadinho, nós estamos a começar há tão pouco tempo, mas será um dos nossos objetivos.